Neném, Rafael, Josias e Darlan. Eles dão a chicotada do amor. É o búfalo do Marajó, é o búfalo do Marajó. Quando o errante você vai entender que o meu amor é só pra você. É o búfalo do Marajó, é o búfalo do Marajó. Banda Caras. Obrigado também aos parceiros hippie. Também trouxe toda a galera pra curtir Arena Futsal. E a galera chegando. Musisson, o poderoso cobra. Vai. Não fui eu quem disse adeus. Quando tudo estava bem, te ter aqui foi felicidade. Fotos de uma vamos estar no Clube Veleiro, lá na Base Naval, junto com o cantor Marcelo Moreno. Vamos estar aí, o Marcelo Moreno. Mais tarde, vai ser no Veleiro. Vamos estar. Não tô me reconhecendo. Tô em casa em pleno feriado. Bora dançar. Até o garçom sentiu minha falta e já ligou preocupado. É que agora só pensei em você. Não é que eu esteja apaixonado. Eu tô falando sério. Eu não quero ninguém, mas se você quiser eu quero. E dormir de coxinha, nem pisar em festa. Deus me livre, mas quem me dera. Posta foto juntos, esconda-te, já era. Deus me livre, mas quem me dera. Eu tô com pressa, mas se você vier, meu coração espera. Eu tô com pressa, mas se você vier, meu coração te espera. Sou dia do... É bom demais. Chupi na sua vida, chupi na sua mesa. Eu vou ser Augusto, lá do Agir Pressão. Também tá aqui com a gente, vamos, Augusto. Tô me reconhecendo. Alô, Tia Rai. Tô em casa em pleno feriado. Mais tarde vai ser no Veleiro. Até o garçom sentiu minha falta e já ligou preocupado. É que agora só pensei em você. Não é que eu esteja apaixonado. Eu tô falando sério. Eu não quero ninguém mais se você. A turma da coife, eu adoro, tá aí, ó. E dormir de coxinha, nem pisar em festa. Deus me livre, mas quem me dera. Posta foto juntos, esconda-te, já era. Deus me livre, mas quem me dera. Eu tô com pressa, mas se você vier, meu coração te espera. Eu tô com pressa, mas se você vier, meu coração te espera. Será que você chegou voando, mas eu não vi asas em você. Que eu tô sonhando. E agora o que é que eu vou fazer? Vai. Se eu te beijar, eu vou gostar. Se seu gostar, é meio caminho andado pra amar. Quem mandou você olhar? Quem mandou? E quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem. Já não precisa mandar mais ninguém. Quem mandou? E quem mandou você olhar? Quem mandou conhecer? DJ Jardel. Muito bem. Chega, não precisa mandar mais ninguém. Me dá um beijo e vem. Sucesso do nosso amiguinho Enzo Rabelo. Alô, Bruno, eu queria mais teu fã ainda mais depois desse menino. Eu vou gostar e se eu gostar é meio caminho andado pra amar. Thank you.

e fazer ela. Olha os alucinados. Isso pra ali com a gente. Tomando todas. Passa outro. Júnior alucinado e toda a galera. Agora, Júnior. Amiga, parceira. Sempre aqui. Amiga solteira. Amiga, parceira. Só se for amiga. Galera do Super Dragão também. Livre, louca, curte a... Tá aqui comigo. O melhor vou te dizer. Obrigado, viu? Não só sabe suas loucuras, vai viver elas com. Tô fazendo o Fabinho da Vila. Amiga, também tá aqui com a gente. Só se for amiga, sou. Bora, Fabinho. Na moral, vem pra cá. Amplifica o som do grave pra ela se acabar. Na moral, vem pra cá. Amplifica o som do grave pra ela se acabar. Quando o som tá batido, novinha começa a dançar. Vai rebolar, vai, vai, ela vai rebolar, vai, vai, ela vai rebolar, vai, vai, ela vai rebolar. Vai rebolar. Ela vai rebolar, vai, vai, ela vai rebolar, vai, vai, ela vai rebolar, vai, vai, ela vai rebolar. Larga a batida que ela tá solta. No meio das amigas ela fica louca. Larga a batida que ela tá solta. No meio das amigas ela fica. Só que é assim, quando ela desce, mexe, ela me enlouquece. Desce. Quando ela desce, ela desce, mexe, ela me enlouquece. Na moral, vem pra cá. Amplifica o som do grave pra ela se acabar. Se acabar, se acabar, se acabar, se isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Right. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast and then we talk slow. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop and the man on the jukebox, and then we start to dance. Aquecimento. Singing like girl, o nosso mínimo se sou. Pela primeira vez, Arena Food Show. Somebody like me, come now, follow my lead. Recebendo ele. Oh. Poderoso Cobra. Let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki, taki. Right. Toda a galera do Super Dragão também aqui com a gente. Aqui na minha direita. Curtindo. Tá toda a galera. Ao lado direito. Valeu. Esse é o nosso aquecimento. Logo baixa o nosso show completo. Mínimos de som. Pela primeira vez. Olha ele tomando cerveja na balada. E uma mesa cheia de gatas. E o coração vazio, tadinho. Olha ele dando um ar de durão. Mas todo mundo sabe que o seu coração é o quê? É mole e pertence a mim. Tá aí porque não consegue mais dormir direito. Tá aí tentando esquecer os meus beijos. Um, dois, três, já! Paga de solteiro feliz, mas quando chega em casa chora. Ele chora, chora. Cerveja na balada e uma mesa agora de gatas, e o coração aqui meu tadinho. Olha ele dando um ar de durão. Musição. Meu coração. Musição. Mole pertence a mim. Já tem o DJ Matheus digital. Aí, porque não consegue mais dormir direito. Musição. Novidade nova. Só calado,

007. O seu coração perdeu a cor, cansou de errar amor. O seu teto desabou, DJ Gabriel. Perdeu o chão, mas pendura uma plaquinha aí de atenção. Novo amor em construção. E tijolinho. Meu parceiro DJ Caio Silva. Também tá na área aqui com a gente. Bora, maninho. E vai ter amor espalhado nas paredes, teto e chão. Alô, respira fundo que a notícia não é boa. Alô, infelizmente ela envolve outra pessoa. Vai me julgar, não é papel de homem acabar com a vida de alguém assim por telefone. Desculpa se eu tô sendo idiota. Boa tarde, vai ser seria Lube Veleiro lá em Valdecães. Correr o risco de Musição. Dizer chegando junto melhor pra mim. Junto com o Marcelo Moreno Musição. E eu sou só mais um em um milhão. Todo mundo convidar. Covarde numa ligação, mas te garanto não foi erro seu. A culpa foi de um amor que entre nós não aconteceu. Banda 007. DJ Jardel. DJ Jardel. Sei que vai me julgar, não é papel de homem acabar com a vida de alguém assim por telefone. Desculpa se eu tô sendo idiota. Pior seria bater na sua porta, correr o risco de não te dizer que o melhor pra mim hoje. Precisei de mil frases certas pra te conquistar, de uma só errada música pra te perder. Os alucinados estão aqui com a gente. Marcelo Júnior é alucinado, Fabinho. A galera dos alucinados estão aqui com a gente, obrigado. Musisol. Conhece alguém? É o poderoso Cobra. O poderoso Cobra. Pura, né? Mas eu joguei. Quem já trocou? Marcelo Augusto. Por um instante. Na tua depressão. Depressão tá chegando. Mas eu troquei. Mais uma vez aí com força total. Coração me fala. Como é que você faz um negócio desses? Trocar o pra sempre por às vezes. Uma aventura por uma paixão. Péssimo negócio, coração. Como é que você faz um negócio desses? Trocar o pra sempre por a DJ Mateus. Ela falou que não quer mais correr. Hoje nem é sexta-feira, nem quero saber. Quero aventura. Já trabalhei, tô cansada nessa vida louca, ninguém me segura. Se quiser pegar, pego mesmo. Sem essa de rola, receio. Se eu quiser pegar, pego mesmo. Sem essa de rola, receio. E se meu ex me chamar, eu bloqueio. E se ele me ligar, eu rejeito. Solteira eu me deito, se chifre eu me levo. Assim eu vou vivendo a minha vida em todo canto. Solteira eu me deito, se chifre eu me levanto. Assim eu vou vivendo a minha vida em todo canto. Fala! Ei, coleguinha, cê é solteira? DJ Matheus. Vida, coleguinha. DJ Matheus. Maestro DJ Matheus. Passado, e quem não gostou vai pra casa do... Passado é passado, e quem não gostou vai pra casa do... Lohane Araújo. Lohane Araújo. Hoje nem é sexta-feira, nem quero saber. Quero aventura. Já trabalhei, tô cansada nessa vida louca, ninguém me segura. Se quiser pegar, pego mesmo. Sem essa de rola, receio. Se eu quiser pegar, pego mesmo. Sem essa de rola, receio. E se meu ex me chamar, eu bloqueio. E se ele me ligar, eu rejeito. Solteira eu me deito.

Os alucinados estão aqui. Olha nos olhos, te falei, amor, que na vida tudo passa. Isso tudo passa. Ah, pois essa tem o Matheus. Hoje no Musição. Deixou muito feliz. Não pude imaginar que irias me notar. Algo diferente eu senti quando você olhou pra mim. Logo eu percebi que querias me tocar. Escute, meu grande amor, o que sofri o tempo apagou. Esqueci o que passou quando vi. Super Dragão, mais, só por aqui com a gente também. Bora, Beto! Assim, Beto das Carretas, tá chegando novidade aqui no Mini Musição. Bora, Beto! Meu amor, não dá pra te esquecer. Vou com o Musição, o poderoso cobra. Musição, Musição, o poderoso cobra.